Está no ar o aquecimento verbal. Os 28 minutos mais verdes da rádio. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos aos 28 minutos mais verdes da rádio para mais uma emissão do aquecimento verbal. Carlos, muito boa tarde. Olá, Hugo, estás bem? Hoje, Hugo e Carlos, para levar até vocês mais uma emissão do programa. Hoje é só o do Dinâmico. É verdade. Hoje a Laura não pode vir fazer a emissão. Não está presencialmente, mas está nos nossos corações. Bate cá dentro. Sabes. Bom, a Laura, infelizmente, esta semana não pode vir fazer o programa, mas estará de volta, com certeza, na próxima semana, para contribuir para os 28 minutos mais verdes da rádio. Temos uma pessoa a menos, mas... por acaso, só por acaso, assunto não nos falta. É verdade, esta semana... temos muita coisa para conversar. Em que muita coisa aconteceu, é verdade. Sim, e no seguimento da emissão passada, se não tiveram oportunidade, podem ir ouvir no blog, em aquecimentoverbal.blogspot.com, ou nos sítios onde o Aquecimento Verbal aloja os seus programas. Vamos falar de barragens, vamos falar de tu canadianos, eu disse que ia falar e vamos falar, vou falar disso lá mais para o final do programa. Vamos falar de muita coisa e se calhar vamos já começar. Ah, não vamos não. Estava-se a esquecer disso. Tenho que pôr aqui um ponto de ordem e dizer que esta marca o início de uma nova era, outra vez, do aquecimento verbal. Nós somos assim, nós surgimos... A partir desta semana, fantástico. O aquecimento verbal vai passar numa nova rádio. Ah, é? É verdade. Conta lá isso. De um ano para o outro, de uma, passamos para três. Por isso, aproveito para recordar que passamos na Rádio Zero todos os domingos às 6h30 da tarde, com repetição às 10 da manhã, em radiozero.pt. Todos os sábados às 10 da manhã na Rádio Utopia, com repetição quarta-feira à 1 da tarde. E a partir desta semana vai também os 28 minutos mais verdes da rádio até à Rádio Ideias. Muito bem. Sejam muito bem-vindos aos ouvintes da Rádio Ideias. Espero que fiquem connosco durante os próximos... já não são 28 minutos, são para aí 26. E vão poder acompanhar as nossas emissões todos os sábados também, às 2 da tarde, com repetição quarta-feira, às 2 da tarde. Por isso é um horário muito, muito semelhante com o da Rádio Utopia. Número, número 3, 3 é um bom número. É verdade. Muito obrigado a todos. Aproveito para agradecer mais uma vez a estas duas rádios o voto de confiança. Que não é? Deram o aquecimento verbal, é verdade. Para passar nas suas emissões. Sim, sim. E antes de começar, só dar um aminé muito rápido. Por isso, o aquecimento verbal, basicamente, é um programa que debate as notícias de ambiente da semana. Uhum. Sempre eu, o Carlos e a Laura, que... pronto, não é sempre, mas é quase sempre. Somos a equipa normalmente residente. É o trio residente. Sim, sim. E o programa já tem, vai fazer 7 anos em março. Acabámos de chegar às 200 emissões, esta é a 203. Fizemos a festa da missão 200. Exatamente, em direto. E por aqui estamos e, se Deus quiser, vamos continuar pelo menos até ao final da 7ª temporada. É verdade. Pelo menos até aí. Pelo menos até aí, sim. Feitas as apresentações, vamos então seguir com mais uma emissão. Vamos, Carlos, ao que interessa, não é? Vamos começar dando uma volta ali ao Canadá. Mais ou menos, sim. Esta semana aconteceu muita coisa, como nós estávamos a dizer há pouco. O que é que eu tive a passar uns olhos assim pelas redes sociais antes de vir aqui para o programa hoje, para ver se havia algum assunto assim que me chamava mais a atenção. E fui ao site da Biosfera, fui à página da Biosfera no Facebook, por acaso. Do programa Biosfera? Do programa Biosfera, sim, que passa na RTP. Uhum. Aliás, nós já cá tivemos como convidada do... Arminda Deusdado. Sim, do Farol de Ideias. Uma excelente convidada até. Gostei bastante dessa emissão. A Biosfera, sim. A podem sério, ouvir, mesmo. Está no blog, pessoal. Podem ir ouvir. Gostei mesmo muito. E vi lá uma notícia sobre os acordos comerciais. Nomeadamente o Pacto de Seta. Que é são os acordos comerciais com o Canadá. Com o Canadá. Entre o Canadá e a União Europeia, uhum, para ser mais concreto. Ora bem, estes acordos podem muito bem ditar o futuro do nosso planeta. Não é a questão que está aqui por trás a isto. Isto foi um bocado profundo para iniciar, mas... é um percebam fato. Que a legislação da União Europeia é completamente diferente da legislação da América do Norte, Canadá, Estados Unidos. E atenção, não confundir com o TIP, que é o Tratado Transatlântico Norte, que tem a ver com o acordo com os Estados Unidos. Estados Unidos é uma coisa, Canadá é outra. São dois acordos. Este acordo chama-se CETA, ok? Exatamente, é o obrigado, CETA obrigado e o TIP. Obrigado por lembrares isso. Porque às vezes faço ali a ligação, porque realmente são os dois do continente norte-americano, não é? Sim, sim. Da América sim, do sim. Norte, mas são coisas mas diferentes. Impactos comerciais diferentes e exatamente. Sobre temáticas diferentes. Isto é muito importante dizer aqui. Ora bem, amanhã irá ocorrer a votação do CETA no Parlamento Europeu, o Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Canadá. que é que isto... Vou-vos dar aqui um lamiré para vocês perceberem. Uma empresa norte-americana, ou de qualquer outro lado, qualquer do mundo, não interessa, que tenha sede no Canadá, é considerada uma empresa do Canadá. Sim. E, portanto, pode atuar sobre a União Europeia na base do acordo. Para, isto tem implicações muito grandes. Não é? Eu sei onde é que vocês já estão a ver onde é que eu vou, não é? Mas eu vou-te deixar ir, vai, eu Carlos. Vou lá devagarinho. Vai. Imaginem que há certas empresas norte-americanas que têm ali uns alimentos geneticamente modificados que têm que despachar porque precisam de cota de mercado ou têm que vender aquilo por alguma razão e não estão a conseguir vender aquilo. Se essas empresas tiverem sede no Canadá, podem perfeitamente fazer pressão sobre a União Europeia e através dos acordos comerciais para conseguir escoar esse produto para a União Europeia. Mesmo que sejam empresas americanas Mesmo a trabalhar que sejam no... empresas americanas ou do outro lado qualquer. A trabalhar onde quer que seja. A trabalhar onde quer que seja. Portanto, isto é muito perigoso. Eu vejo isto como... Se parece isto um é túnel. Perigoso. Sim, isto é um túnel. Túnel. Um daquele... Um túnel que é por onde onde se passa para conseguir chegar a qualquer lado. É um proxy, sim. É tipo passar por baixo do muro. Sim, sim, sim, sim. E as implicações disso são muito graves, não é? Porque tu podes agarrar numa empresa... eu não queria ir lá, mas vou lá, não é? Imagina, a administração de Trump tem vários objetivos, digamos assim, ou programas planeados. Imagina que tu tens uma empresa qualquer de exploração de gás de xisto, por exemplo, uma coisa qualquer. A legislação na Europa é completamente diferente da legislação nos Estados Unidos. Já aqui abordámos o assunto. Já, bem que já, vamos, já. Acho que é um bom tema para mais tarde irmos lá. Acho que é um tema sempre bom onde a gente pode cair. Mas só para dar uma ideia, as legislações são completamente diferentes. Se uma empresa americana, através desta sede no Canadá, conseguir que... Isto, calma só. Eu estou a assustar, mas isto depende da aceitação dos acordos. Não é? Mas vamos supondo que os acordos são aceitos. Essa empresa fica com direitos comerciais... Quantidades comerciais para atuar na União Europeia. Estamos a perceber, não é? Eu acho que estou a perceber. Eu estou a perceber muito bem. Ok. O meu receio é o que eu digo. É um túnel por baixo do muro. Exatamente. Olha o muro. Muito bem. Ah, apanhaste a segunda. Agora estiveste muito bem. Não, pá, estava concentradíssimo aqui na questão. Na questão, sim. É, eu acho que... Acho que é um assunto para estarmos atentos. Tanto o CETA como o TIP são assuntos que nós devemos manter debaixo do olho, na minha opinião, porque lá está as diferentes legislações, todos os impactos que pode ter na legislação europeia e na nossa vida, entre aspas, e na nossa saúde. Acho que são sempre assuntos de ter debaixo de olho. Agora que, permitindo isso realmente acaba por ser porque vamos supor que o CETA passa... Percebes? É uma porta que se abre... Exatamente. Ou uma janela entreaberta. Sim, sim. Porque vamos supor que o CETA passa e o TIP não passa. Sim. Mas o TIP que é dos Estados Unidos e o CETA que é do Canadá. Não vou dizer que acaba por ser a mesma coisa, mas se a empresa estiver mesmo interessada em exportar o seu produto... para a União Europeia, vai mudar a sua sede para o Canadá, que claro. Isso não sei como é que é na legislação do país, mas não deve ser um bicho de sete cabeças fazer isso, e a cena resolve-se, se calhar demora mais tempo, mas acaba por ser, isso é um pormenor tramado. Que é para não dizer outra palavra. Isto é muito complicado. Por isso é que eu achei que isto é demasiado importante para nós não falarmos aqui com todas as implicações que isto pode ter para o meio ambiente e para a nossa saúde, não é? Isto é demasiado importante. Eu espero que a União Europeia tenha esse pormenor e esta. Isto, nós estamos aqui um bocado sempre na base da conspiração. Estamos assim um bocadinho na base da conspiração, é verdade. Mas eu espero que eles tenham esse pormenor em conta se forem mesmo assinar o tratado. Pronto, se for aprovado, não é? Se for aprovado. A questão é, isto tem de ser ratificado pelos parlamentos dos membros da União Europeia. Só entra em vigor se todos os 28 membros estiverem de acordo. Okay. Isto é que é importante reter aqui também, não é? Okay, isso é bom. Se todos os membros estiverem de acordo. Agora, tu podes perfeitamente fazer a pressão sobre os membros da União Europeia para eles entrarem em acordo, não é? Claro. Pronto. Agora entra aqui todo o panorama geopolítico de... Claro, e quem apoia, quem não apoia, quem vira as costas a quem, tudo mais. Sim. Exatamente. Pronto. Isso é política, depois resolve, segue o seu caminho, entre aspas, ou o caminho de quem interessa. Vai dar a mesma coisa. E aí é que as coisas podem correr mal, não é? Aliás, já vimos um pouco, temos tido poucos exemplos disso, não é? Cada vez mais temos relatórios de informação que é alterada ou de modificação de sites, de os alternate facts, não é? E todo aquele lado EPA e americana está a sofrer uma grande revolução e alteração de paradigma a termos ambientais. por causa da nova gerência, chamemos-lhe assim, a nova gerência da casa. O novo conselho administrativo, não é? O novo conselho administrativo daquela... Que tomou posse daquela casa, está a fazer uma lavagem muito... Sim, está a fazer uma lavagem séria. Uma mudança de imagem muito séria. Pois bem, acho que toda a gente já percebeu o que é que nós estamos aqui a falar. Sim, estamos a falar da EPA e da revolução que agora lembro do nome do senhor, mas foi o senhor que Donald Trump elegeu para dirigir a EPA. Para dirigir a EPA, certo. Está a levar... está a fazer no organismo. O que é que eu queria deixar-vos aqui? Uma fuga, não é uma fuga, mas é um exemplo do que fazer. Alguém que está do outro lado disto, não é? Alguém que está do outro lado do prisma, alguém que está a tentar combater isto que está a ser feito. Vamos passar o comunicado do Emmanuel Macron, que é um candidato presidencial independente às presidenciais francesas, ok? Aproveito só para vos dizer, para mudarem o vosso cérebro de português para inglês, que o senhor vai falar em inglês. Isto é um excerto que vocês também podem consultar no site do Público e acredito que também esteja disponível no YouTube. Hello to everyone. This is a message for American researchers, entrepreneurs, engineers working on climate change. Last Saturday, I invited you to come to France and join European and French researchers to work on climate change here. Because here you are welcome. I do know how your new president now has decided to jeopardize your budget, your initiatives, as he is extremely skeptical about climate change. I have no doubt about climate change and how committed we have to be regarding this issue. So I have two messages. The very first one, for the French and European researchers, we will preserve our budgets, we will reinforce our investment, our public and private investment, in order to do more and accelerate our initiative in order to deliver in line with COP21. And second, a message for you guys. Please, come to France. You are welcome. It's your nation. We like innovation. We want innovative people. We want people working on climate change, energy, renewables and new technologies. France is your nation. Thanks. E cá está, o senhor Macron. Eu acho que ele falou muito bem. Basicamente teve a dizer os engenheiros, os entrepreneurs e toda a comunidade que trabalha nas alterações climáticas, energias renováveis, novas tecnologias, para se mudarem para a França, não é? Visto que nos Estados Unidos temos aquela política de ocultar, modificar ou falsificar informação relacionada com as alterações climáticas e o ambiente em geral, não é? Não é só alterações climáticas. Sim. E outros assuntos. E outros assuntos, exatamente. Ele faz aqui um convite aberto a todas estas pessoas para se dirigirem à França para continuarem, porque o caminho é por aí, não é? Eu acho que isto é de louvar um exemplo destes, um comunicado destes, não é? É verdade. Então, eu acho que sim. Especialmente porque ainda é um candidato. Não é, não é uma pessoa eleita ainda, vai ser candidata às eleições de francesas que estão para ser, agora não tenho a data presente. Ele fala de reforçar investimento, um país mais seguro, novas tecnologias, inovação, para aí fora. Eu acho que ele toca nos pontos. Mas eu tenho uma coisa a dizer, eu continuo a achar que é America first, Portugal second. Sim, tudo bem, não, claro. A França logo se vê. Não agora, vi vídeo da França, agora você fez o vídeo. A França também já fez. Claro. A França também já fez. Acho que já quase todos fizeram. Se não sabem do que é que eu estou a falar, vão ao YouTube, 5 para a meia-noite, Portugal Second, American First. Isso acho que até está nas tendências do YouTube. Está muito bom. Está extraordinário o vídeo. Vamos passar às barragens, mas antes de mais, quero aproveitar para vos dizer que normalmente uma emissão com duas pessoas é uma emissão com música, que é para não se cansarem da nossa Dudu Maravilha. Esta semana o que é que temos? Temos a nova de Ed Sheeran, Shape of You, já bomba bastante isto na rádio. Isto está fortíssimo. Daqui a bocadinho, as barragens no aquecimento verbal. Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. And come over and start up a conversation with just me and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, come on. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, be my baby. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Ora então, Ed Sheeran no aquecimento verbal na emissão número 203. 203. 203. Um bom número, já disse isso. Primeira na rádio... Shape of You. Primeira na rádio... Ideias. Ideias. Uhum. Vamos então falar daquilo que eu prometi que ia falar esta tu semana. Que esta barragens. Semana ias falar de barragens. Mais particularmente... Já tinhas dito a semana passada. Vou falar da barragem que se tem falado bastante nos últimos dias, que é... Barragem nem nova? É só uma. São barragens novas? Não é só uma, são três. Três barragens novas? Olha, três, olha, estás a ver? Não vou, que não vão ser dizer, construídas, que vão ser construídas, oh, mas por acaso é uma coincidência engraçada. É, não é? Que vão ser construídas ali na são zona do três Tâmega. Três vezes que referimos três vezes o número 3 neste programa. Pronto, acho que já chega. Já chega, tá. Provavelmente bom. Ainda vamos dizer mais umas quantas vezes até okay. O final da emissão. Bom, explica vamos então isso, falar, este complexo hídrico, se assim poderemos chamar, uhum. Chegou a ser denominado por algumas pessoas como a Cascata do Tâmega. Mas antes disso vou fazer um bocadinho de enquadramento para as pessoas que não, acho que já ouvi falar disso, que não estão dentro do assunto, por isso. Toda esta situação começou há 9 anos, quando o governo de José Sócrates lançou o plano, ou programa, chamem-lhe o que quiserem, Nacional de Barragens. Este plano continha um lote de projetos que ampliariam o aproveitamento de energia hídrica no país. A espanhola e Iberdrola, por isso que se tem falado muito e até já há anúncios nos jornais, tem sido cá uma apresentação da Iberdrola nestas últimas semanas. Não é surpreendente, mas pronto, a mim saltou-me à vista. Relações públicas da empresa deve estar a... Está a bombar, está a bombar bem, está a bombar e está a trabalhar bem. Não sei, mas pronto, está a ser visível. Por isso, a Iberdrola assegurou 4 destas novas barragens, Govães, Alto Tâmega, Daivões e Padrozelos. No entanto, a de Padrozelos viria a ser chumbada pelo Ministério do Ambiente em 2010, aleluia. Porque naquela zona residia uma espécie de mexilhão em vias de extinção. Viva o mexilhão! Pimbas. Foi então caçoadas, mas Govães, Alto Tâmega e Daivões mantêm-se. E a verdade é que na semana passada, a 9 de fevereiro de 2017, a Iberdrola assinalou em Ribeira de Pena o arranque das obras. O investimento global ascende a 1.500 milhões de euros. Diz outra vez? 1.500 milhões de euros. Tá, pode ser. No seu conjunto, este sistema permitirá a produção anual de 1.760 gigawatts hora. Ou seja, 0,6% do consumo elétrico do país. Isso não é nada. É, não, pé, isso era o que... Então, ah, desculpa, mas... desculpa. Já me estragaste o enquadramento. Epa. Porque eu agora ia perguntar, então mas isto é bom ou é mau? Então mas isto é bom ou é mau? É pá, pronto, 0,6% do consumo elétrico do país... Acho que diz tudo. Três barragens que só vão contribuir para 0,6. Então, mas é renovável. Não sei, estás a fazer de advogado do diabo, estás a fazer bem. Mas é que não é por ser renovável. Mas preferes uma instalação de gás? Bom, já lá vamos. Deixa-me acabar de falar que já debatemos essa... Porque muito... estas questões são naturais e são usadas pelas companhias para defender a construção das barragens. E eu agora ia falar um bocado do GEOTA, que é o Grupo de Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente. Que é uma das ONGs de ambiente que mais se tem manifestado contra as novas barragens, dado que o seu contributo, lá está, para o consumo de energia no país, é residual. É pouco, é muito pouco. Jonas de Mel afirmou em comunicado, citado pela agência Lusa, que este projeto é uma fraude. Aliás, Jonas de Mel foi bastante forte nas palavras que disse, porque, segundo o professor, quando em abril de 2016 se reavaliou o Programa Nacional de Barragens, no âmbito do acordo entre o Partido Ecologista Os Verdes e o PS, estes dois partidos recusaram-se a olhar para o que ia ser feito no Tâmega. O dirigente vai mais longe, acusa o PS de ignorar o acordo e o Partido Ecológico Os Verdes de ter deixado que este acordo fosse ignorado. A conclusão, deixou a Iberdrola entrar à vontade para destruir um rio que é o ganha-pão de centenas de famílias. É preciso não esquecer, lá está, que para lá do impacto energético, estas barragens têm consequências nas áreas em que ficarão instaladas. E é exatamente isso que Marlene Marques, presidente do GEOTA, afirma, dizendo que através da destruição dos solos férteis e do último rio com um grande troço livre em Portugal, destroem-se postos de trabalho locais na agricultura e no turismo de natureza. Só para concluir, quero-vos dizer que o estudo de impacto ambiental para o sistema hidroelétrico do Tâmega, que prevê que mais de centena de habitações fiquem inundadas quando as barragens entrarem em operação. A DIA, a Declaração de Impacto Ambiental, que viabilizou o empreendimento, exigiu à empresa que garante o realojamento daqueles habitantes, entre outras medidas de compensação, normal, que, segundo sei, ainda nada começou a ser feito, mas também só agora é que começaram as obras. Mínimo, por isso, meus amigos, isto por muito que custe dizer, isto é mais do mesmo. Olha, eu não sei, eu estava aqui a fazer um bocadinho de advogado do diabo porque, não, porque mas é o que se diz normalmente, não é? O teu lado de advogado do diabo é mesmo o que se diz... Então, mas é necessário falarmos disto aqui, e por isso é que eu te fiz esta questão, não é? Quer dizer, eu prefiro barragens ou investimento de centrais termoelétricas a combustíveis fósseis, por exemplo. O que nós temos... Agora, o que não faz sentido é estarmos a investir em projetos desta envergadura para uma produção de energia elétrica de uma percentagem tão reduzida do consumo elétrico nacional com um investimento brutal de milhões de euros que está aí, que tu me disseste. A questão é que nós precisamos de investir em soluções de eficiência energética. Porque isto é daquelas coisas, quantas vezes é que nos falta a luz em casa? A luz é o exemplo mais fácil de dar quando falamos de energia elétrica. Quantas vezes é que nos falta a luz em casa para a necessidade de estarmos a construir mais barragens para produzir energia elétrica? Muito poucas. Opa, que eu saiba, nenhumas. Pois. Eu acredito que, infelizmente, nem todo o país esteja devidamente eletrificado, não é? Aquela argumento de que as barragens permitem ao país explorar um recurso e travar a importação de combustíveis fósseis. Ok, eu não digo que não. A exploração do recurso depleta fontes de rendimento da zona, como o turismo sustentável. Exatamente, eu não digo que não, mas também não e eu concordo com a parte de reduzir a importação dos combustíveis fósseis. Isto não deixa de ser tudo irónico quando nos estamos a preparar para explorar petróleo na costa do Alentejo. Não é? Não deixa de ser, bastante irónico. Agora, isto resolve-se tudo se a gente investir na eficiência. Muito, algumas barragens, agora não consigo precisar, algumas barragens já têm aquele sistema de bombagem que aproveita o excedente, o excedente da produção de energia elétrica através de fontes eólicas para bombar a água novamente para no dia seguinte voltar a encher o reservatório então, para produzir. Isso faz muito mais sentido fazer. E é muito mais barato. E não, pá, a barragem já está construída, não se vai. Não é uma coisa nova, não é um empreendimento novo que vai ter um impacto completamente diferente. Se bem que já vimos também aqui algumas barragens que foram, não em Portugal, mas algumas barragens fora do... Acho que o caso que trouxemos até foi nos Estados Unidos. A recuperação foram, do rio. Exatamente. Isso na National Geographic. Sim. Até foi outra notícia. Exatamente. Os benefícios são enormíssimos para o ecossistema local e para os usantes e para... Isto para mim é... E vamos bater outra vez com a cabeça já. Vamos bater outra vez parece no mesmo assunto. Vamos cometer o mesmo erro. Vamos pagar outra vez mais não sei quantas barragens. Mais uma barragem que vai cair na nossa conta elétrica. Uma não, são três. Neste caso são três. Exatamente, tens toda a razão. São três barragens que vão cair na nossa fatura de eletricidade. Que depois isto também deve, há os argumentos do emprego. Deve aumentar o consumo, o custo do quilowatt-hora, não? Eu recomendo vivamente, vamos voltar a este assunto, o nosso tempo infelizmente já está a chegar vamos ao fim. Chegar ao fim, é verdade. Vamos voltar a este assunto, mas recomendo vivamente que vão ao site do Geota, procurem no Facebook do Geota, a plataforma Salvar o Tua, para todos os efeitos continua a funcionar, e o Geota também tem um projeto que é o Rios Livres, que passem por lá, leiam informação, tenham um espírito crítico, porque essa conversa dos empregos e do desenvolvimento, isso não é bem assim. Infelizmente, não é bem assim. Não é tão bom como nós queríamos, sim. Não temos tempo para mais. Quero agradecer a todos que estiveram desse lado a ouvir o Aquecimento Verbal, que volta para a semana, se Deus quiser, e nós também, e as nossas agendas e tudo, se toda a gente quiser. E tudo. A Boras também estará de volta. Recordar então que o programa passa todos os domingos às 6h30 da tarde e repete terça-feira às 10 da manhã em radiozero.pt, passa na Rádio Utopia todos os sábados às 10 da manhã, com repetição às quartas à 1 da tarde, e na Rádio Ideias todos os sábados às 2 da tarde, com repetição à quarta-feira também às 2 da tarde. Carlos, pá, havia muito mais para dizer, mas para a semana estaremos de volta. Pessoal, Facebook, já sabem, procurem aquecimentoverbal.blogspot.com, estão lá todas as nossas emissões. E o nosso mail, aquecimentoverbo@gmail.com. Para a semana estaremos de volta, tenham uma boa semana. Até para a semana, pessoal.